Nós temos uma iniciativa interessante, que é a professora Marilene Mello. Ela se encontra aqui na feira do Enconasa, trouxe estudantes para ver isso aqui. Marilene, como foi que iniciou essa ideia de você trazer os alunos para acompanhar essa feira? Então, eu estava pesquisando sobre o semiárido e eu conheci a ASA. Nesse contato, a gente estabeleceu um contato com a ONG e aí surgiu a ideia de trazê-los para criar um espaço de comunicação diferente para eles, onde eles pudessem interagir com outras culturas e principalmente a questão política do evento, que é as pessoas elas podem se mobilizar para resolver seus problemas, para discutir, criar espaços de discussão e isso se transformar em projetos, se transformar em política pública. Isso, para eles, isso é muito importante, porque é uma fonte diferente da que ele tem dentro da escola. Na escola ele tem internet, ele tem os livros didáticos, mas esses espaços de interação eles não têm. Então, a gente trouxe para isso, para promover essa interação entre outras culturas, outros saberes. Ao chegar aqui, qual foi a impressão que você teve? Qual é a impressão que você está tendo desse evento? Esse já é o oitavo que a ASA realiza. Como você está acompanhando esse processo? Não, eu estou achando incrível. Está muito bonito, muito bem organizado. Eu já frequentei todas as estandes, todos os banners, a gente já leu, já... Na verdade, a gente está num momento festivo, né? Quase que uma festa, esse encontro das pessoas, né? Da cidade de Januário, daqui do norte de Minas, mais os 9 estados nordestinos. Então, está vindo assim um momento de interação mesmo, de festa, né? Tá bem bonito, bem organizado. Qual foi a leitura que você fez do rosto dos seus alunos quando esteve aqui? Não, eles estão felizes. A verdade é essa, eles estão felizes mesmo. Já dançaram lá com a comunidade quilombola que é lá de Pedra de Maria da Cruz. Eu vejo que eles estão felizes. E é isso, assim, amanhã a gente vai ter uma conversa, né, a respeito do evento, e eu tenho certeza que eles não serão os mesmos. Eles terão maior facilidade para escrever, a fluência verbal muda, a escrita, tudo contribui para que eles cresçam. Eu fico feliz em proporcionar esses encontros, assim.